Queres que eu diga outra vez? Farmaticosa, bromaticosa, ancro, que já esquilo abates, fora, mami, pica, o pelo, baba, pica, papo, glam, certo, serra, sopra, grifa, bicho, jalando, jalando, rama, salama, de mahat, mahan, de ser que seja, escuta, caçaço, fraca, devo da subsalenta, não vou mandar tendaré. Ai, o. Quando tu estás a afinar a voz? Estás bom, foi bom. Rapaz, não foi muito mal. Por favor, ajuda. Não sei coisa. Esqueiro. Oh, Luís, abre-me. Por favor, eu não sei abrir assim. Eu também não sei. Não, abre-me. Eu tenho que estar cá em cima. Não, ainda há branca.